Salve, salve, coelhada! Decadentes número 218. Nesse domingo, para falar de dois jogos, para falar do jogo de terça-feira, onde tomamos 2-0 para o Paraná, e do jogo de 1-0 em cima do Londrina de sexta-feira passada. Essa noite temos aqui, além dos participantes de sempre, né, nós temos aí um convidado aí, ó, o Igor de Cuiabá, que teve aí com a delegação aí, nosso representante lá da torcida, da massa americana. Massa não, que nós não aceitamos massa aqui não. Da nação, não, não, nação também não pode. Qual que é o equivalente que nós podemos chamar da América, gente? Torcida. Ah, mas torcida é muito chué, pô. Tá bom, vai. O torcidão americano, nosso representante, o Igor, lá de Cuiabá. Dê seu boa noite, Igor. Bom, pessoal, boa noite aí. Falar pra vocês que faz muito tempo que eu tava ensaiando participar do programa ao vivo. Principalmente quando eu vejo que vocês estão tentando chamar alguém para participar, o povo não quer, né? Mas hoje é um dia especial, porque hoje eu tinha até a obrigação de participar. Não, isso mesmo. O pessoal tem que participar mais, gente. Esse programa é nosso. É pra, não é meu, nem do Thales, nem de Lucas, nem de Felipe, nem de Marcão, nem de ninguém. Não. Esse programa é nosso. Todo mundo tem que participar mesmo. Que bom que você veio hoje. Também estão comigo aqui Felipe Deleucas. Felipe, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Sagres nos abraça. E vamos aí falar, né, dessa montanha russa de emoções que é torcer para a América, né? Sensacional. Sagres, que inclusive dá nome a grande cerveja portuguesa, viu? Tá de papo. Só por dar o nome de uma cerveja boa como aquela, já tá de parabéns, viu? A cerveja aí só vende Sagres, ô Felipe? Como é que é? Olha, na verdade, como eu não bebo cerveja, eu não tô muito por dentro, não. Mas tem uma que eles chamam de Imperial, que é a Super Block, que também é uma cerveja portuguesa que quem bebe aqui, eu só vou bebendo dela, na verdade. Mas você encontra Sagres para beber também. Tá certo. Então, mais uma vez, Thales Maciel. Thales, dê sua boa noite. Boa noite, moçada. Vamos lá falar sobre esses dois jogos e, como bem o Felipe falou, e essa montanha de emoções que foi essa semana. Essa semana foi ao gosto da bipolaridade do torcedor americano, né? Nós tivemos uma terça-feira para a turma meter o ferro, reclamar do time a rodo, e uma sexta-feira que, se não foi um jogo excelente, pelo menos nós arrancamos 3 pontinhos. Mas tem uma coisa mais América do que perder os jogos em casa e ganhar os jogos fora? Isso é a coisa mais América que existe. Mas eu não achei, de coração, eu não achei que o América jogou mal, nem contra o Paraná, nem com o Londrina, cara. Não achei que o América jogou mal, não. Você não achou? Contra o Paraná, você não achou, não? Não achei. Bom, vamos começar os comentários. Vou deixar o Felipe primeiro fazer aquele resumo tradicional, né? Diga aí, Felipe, como é que você quer resumir aí? Bom, o jogo contra o Paraná, eu vou fazer só uma apanhada, até porque é coisa só a gente tentar apagar da memória, né? Então, como foi um resultado negativo já tem mais tempo, eu não me lembro tão bem. O que eu posso falar um pouco, assim, a impressão que eu tive, realmente, não vou discordar tanto do Thales, porque a gente teve um domínio do jogo contra o Paraná, principalmente no primeiro tempo, onde a gente conseguiu ter mais ações ofensivas que o Paraná em si no jogo. Entretanto, como a nossa escalação ela carece de peças ofensivas de qualidade, a gente não conseguia ter chances reais. O goleiro do Paraná não teve que fazer defesas espetaculares ou difíceis, como até o do Londrina teve que fazer ontem, por exemplo. E aí, no segundo tempo, a gente perdeu um pouco o ímpeto, e quando a gente acabou tomando o gol, aí foi pro desespero e tomamos um segundo no contra-ataque, de passar 2 gols em falhas defensivas do Leandro, principalmente, né, que foi batido muito facilmente. No segundo gol, até considero assim, que ele teria feito a falta se ele não tivesse o amarelo, e aí ele poderia ter sido expulso, ele optou por não segurar o cara, e aí, né, acabou saindo o gol. No segundo gol, já tinha tido a substituição, né, a saída do Diego Ferreira naquele momento. Então, assim, não foi realmente, não foi que foi uma partida de toda ruim, porque a gente teve o domínio em parte dela, só que a minha visão foi que as opções do Tigrão foram ruins e as mexidas também não ajudaram o time. Isso contribuiu com que a gente tivesse um time que não conseguia atacar com tanto ímpeto e ter chances de perigo. Aí, com o jogo do Londrina, a gente já começou com um avanço na escalação, que foi o Azevedo, né? Ao invés de ter a dobradinha de laterais ali, a gente teve realmente um atacante pela beirada. A gente até no primeiro tempo teve um pouco de dificuldade, o Londrina vinha muito fechado, e o jogo um pouco trocado, a gente tentando dominar, a gente tinha mais a posse, tentava articular algumas jogadas, e o Londrina só em ligação direta. Só que aí a gente deu a sorte de que no comecinho, apesar do João Paulo ter saído por lesão, a gente fez um gol, uma jogada de escanteio com o Ricardo, e aí o Londrina não tinha muito o que fazer, teve que partir para cima, e com isso ele se como eles são um time até fraco, eles acabaram se expondo muito, e a gente começou a ter diversas chances de gol. O Viçosa perdeu, obrigou o goleiro a fazer uma defesa muito boa, o Mateuzinho teve também duas boas sinalizações para a defesa do goleiro, o Juninho teve duas chances cara a cara que ele deveria ter marcado até, dicas passagens, mas esse ponto eu já não culpo mais o Juninho por perder os gols, afinal, ele faz o dele, ele não, infelizmente ele não é um exímio finalizador, mas é quem tem chegado, né? E a gente acabou não conseguindo fazer o segundo gol, apesar de ter no segundo tempo um domínio bem maior, as mexidas do Conceição não foram tão boas, ele acabou colocando o Ademir no lugar do Mateuzinho, colocou o Leandro no lugar do Diego, que o Diego vem fazer até uma boa partida pelos padrões dele, né? E acabou que o time não teve, a partir do final não teve tanto contra-ataque, nem muita organização ofensiva depois que ele mexeu. Por sorte, o Londrina também não tinha muita força e não conseguiu criar muito, né? E aí a gente acabou segurando 1-0, sem muita dificuldade. Mas é mais ou menos esse o apanhado que eu tenho dos dois jogos. Tá certo. Thales, então, vamos continuar seu argumento. Você não achou que o jogo de terça-feira a gente foi um time mais cansado que o jogo do Londrina, por exemplo? Mais lento? Não, porque os adversários são diferentes demais. O time do Londrina é um time mais, bem mais desqualificado tecnicamente do que o Paraná, vamos dizer assim. O Paraná, na verdade, achou dois gols, né, cara? Em duas falhas individuais nossas ali. Agora, contra o Londrina, a gente teve total domínio, cara. Igual o Felipe falou muito bem, o goleiro do Paraná não viu a bola contra a gente. Em compensação, o goleiro do Londrina fez pelo menos umas 3 a 4 defesas muito boas. E a gente perdeu, assim, uns dois ou três contra-ataques, que era o jogador e a defesa adversária, e a gente não conseguiu matar o jogo. Eu queria perguntar um negócio pro Igor, é o seguinte: você vai torcer pro América ficar na segunda divisão, ou você vai torcer pra ele subir? Por quê? Porque se o América subir, ano que vem você não tem jogo pra você ver, ué. Ô, Tati, você sabe que o pessoal tá me perguntando isso aqui. Pra você ver que o América não sobe, né? Eu falei, não, pra pensar assim não, ué. Não, se eu não tiver mais jogo com o Iabá, eu dou um jeito de acompanhar uns jogos do América, assim, fora do padrão. O pessoal não costuma ir. Eu tenho umas deuras dessa, cara, eu não sei porquê. Igual uma vez que eu assisti jogo do América contra o Icasa, na Juazeiro do Norte. Esses jogos, assim, que não tem ninguém, aí eu fico louco pra ir, entendeu? Que dá aquela sensação, assim, que você não abandonou o time, você tá ali ajudando o pessoal. Então eu tenho essas deuras. Se não tiver em Cuiabá, dá um jeito, ano que vem, em algum lugar, né, pra assistir. Ah, não, então você vai torcer pra América subir. Finalizou. O mundo ideal, na verdade, era ele torcer pro Cuiabá e pro América subir, né? Que aí, além de estar na Série A, dava pra ver o jogo ainda, né? É ideal. É igual, por exemplo, o Luverdense, né? Que é daqui de Mato Grosso também. Só que o Lucas do Rio Verde fica a 400 quilômetros de Cuiabá. Então, quer dizer, até pro clube é ruim, porque eles descem Cuiabá, e aí tem que pegar ônibus, mais 400 quilômetros pra ir pra Lucas do Rio Verde. Então, quer dizer, por mais que o Luverdense fez essa Série B, rapaz, não entendi essa não, cara, tem que subir. Tá certo, é isso aí. O negócio é complicado, viu? Porque essa logística de Série B é um negócio pesado demais, cara. Você vê que a gente... Olha essa correria, né? Nós jogamos em Londrina na sexta para jogar em Cuiabá na segunda, né? É uma loucura se você for pensar em termos logísticos. Não tem treino, mal tem recuperação. Então você Jair, tava conversando com minha esposa, a gente voltando lá do WB, onde foi o treino hoje, e ela me perguntou isso aí, os caras vão ficar amanhã o dia inteiro à toa, que o jogo vai ser 10 da noite aqui. É o dia inteiro à toa. É assim mesmo que funciona o futebol, né? A vida dos caras que acompanham o futebol. E aí eu tava até batendo papo com o pessoal da comissão técnica, essa questão de Londrina pra cá, e falaram isso, ó. É Confins é longe. Então você já vai perder um tempão pra você descer de Confins, pra voltar pro Belo Horizonte. Então era o ideal mesmo de Londrina vir pra cá. Por mais que eles vão ficar assim, em tese, à toa, mas é menos cansativo o clube vir pra cá, né? Só que é negócio. Quem gosta de futebol, quem gosta de ver o jogo bem jogado, a questão física, tática, vai pra Sucuri. Não tem como você exigir os caras fazer treinamento específico aqui contra o Cuiabá. Não tem como, não. Tático é que não sai nada mesmo, porque não dá pra você treinar nada mesmo. É como eu falei, é mal descansar. Se der, né? Quer ver o negócio? Você estava falando do jogo do Paraná, Londrina, né? Eu vou puxar um pouquinho mais atrás. Contra a Ponte Preta, o primeiro tempo foi um jogaço. Pra quem não torce pra América, pra Ponte Preta, só assistindo o jogo, o primeiro tempo foi um jogaço. Os dois clubes estavam jogando pra cima mesmo. Segundo tempo, ninguém estava aguentando mais, os dois morreram, foi um jogo ruim de assistir. E eu acho que a tendência da forma como está de jogo um atrás do outro, os jogos vão começar a ser mais coração e menos jogado mesmo, menos prazeroso de assistir. Só vai restar nós, que somos apaixonados mesmo, de assistir. É, como eu falei, Série B tem dessas coisas mesmo. E agora é paixão, cara. Agora é paixão, agora é... Assim, a gente é complicado no futebol profissional a gente pedir essa paixão, mas é. E eu acho que eu ouvi uma conversa do Romano falando no bate-bola de sexta-feira, se não me engano, de que o Salum e o Tigrão deram um papo reto lá na turma, né? Falando de que quem não estava focado no América, quem estava com a cabeça longe, já podia avisar que não precisava jogar, não. Né? Que eu acho que é mais ou menos o papo que rolou com o... Como é que chama? Com o Paulão, naquela época lá que começaram a ventilar ele em outro lugar, que até onde eu sei, no Cruzeiro, né? Agora é isso, cara. Quem não tiver focado não pode ficar no grupo, não. Não, não dá não. Sem chance. Vou falar pra ti um pouco, eu tô acompanhando aqui, você vê que o negócio agora é resultado, né? Agora é 1-0, fecha, vambora. E torcer contra no nosso caso agora, tem que torcer contra também. Mas como vocês falaram aí, se for fácil, cara, não é América, não tem graça. Lembra nos anos 90? Que era a gente repentando o Cruzeiro e o Atlético, principalmente o Cruzeiro, aí pegava o interior de Minas, abria as pernas. É isso mesmo, pegava os mamoré da vida. Isso, nossa. Pegava os democratas de Governador Valadares, ferro. O Uberaba era campeão e ainda ferrada na gente quando não podia. Outro time que eu tinha raiva era aquele time do Uberaba. Aí quando a gente reabilitava, era nos clássicos, tem base? Pois é, né, rapaz? E a gente continua, já... diga. A raiva e o rancor não faz bem pro coração, tá bom? Mas vai, você ficava feliz com esse time que vinha aqui só pra atrapalhar o nosso pagode? Porque a única coisa que eles faziam era atrapalhar o nosso pagode, porque não classificava pra nada, não conseguia nada, ou não? Não era assim? Não, realmente eu não gostava, mas daí ia ter rancor e esse ódio, não. Tá, mas de Ipatinga, pelo menos de Ipatinga você tem uma certa raivinha, vai. Ipatinga, pô. Raivinha ficou de boiola. Ah, que isso. O Ipatinga momentaneamente, ele tomou o nosso, vamos dizer assim, o terceiro lugar de time do estado, né? Na verdade, sendo muito sincero com você, o que eu tenho raiva não é do Ipatinga, é daquele Itaim Machado, cara. Aquele cara, pra mim, que ele tem um câncer pro futebol. Mas bola pra frente. Não nos interessa esses caras aí. Tá certo. Ô, Igor, e nós vimos foto sua, pode falar. Não, eu falo justamente isso. O que nos interessa é o jogo de amanhã. Pois é. Então, Igor, você, como nosso informante aí, direto de Cuiabá, nosso repórter direto de Cuiabá, conta aí pra nós como é que foi a recepção aí. Conta pra gente. Não, a recepção não é possível, cara. Por isso que eu sou apaixonado com a América. Os caras te tratam muito bem. Você vê, o pessoal faz questão de bater papo contigo. Eu mandei uma foto pra vocês aí no Decadentes. Aquela foto é o seguinte, eu tava sentado no chão. O Felipe Conceição veio até mim, puxou uma cadeira, sentou e ficou batendo papo comigo, cara. Cara, eu vou falar pra vocês que aquela hora eu até gelei, tipo assim, eu não esperava que não, eu ia conversar o quê com o cara. E o cara começou a bater papo comigo, falando de Belo Horizonte, onde eu morava lá e tal. Então, quer dizer, é umas coisas, cara, que mexem com você, assim, você fica apaixonado com o time, não tem como. É só América mesmo, tem. Pessoal da comissão técnica veio me procurar pra saber se eu queria que os meninos entrassem em campo, pra eu entrar em contato com eles, né, pra ver isso. Então, cara, a recepção já é sempre, como sempre, é a melhor possível, cara. Os caras, literalmente, os caras fazem eu sentir que eu tenho um time, entendeu? A recepção é isso. Isso que você tá falando é muito bacana, cara. E o que falta pro América, na verdade, é ser um time mais vencedor, né? Ficar numa Série A, puxar alguns campeonatos. De fato, se o América ficar numa Série A e puxar alguns campeonatos aí, até os campeonatos mineiros, ele se torna a primeira força em Minas Gerais muito fácil, justamente por causa disso aí, cara. Quem torce pro América é apaixonado com o time, até pela proximidade que o time tem com o torcedor. Um negócio muito bacana, cara. Muito legal. E eu tenho uma teoria que eu falo com você, que a torcida do América é a mais apaixonada, porque a gente sofreu um refinamento sucessivo, sabe? Tudo que nós passamos nos últimos 20 anos, a turma que era assim, simpatizante, mais ou menos assim, essa turma toda foi embora. Só ficou os caras muito apaixonados mesmo, os caras que viram módulo 2, os caras que viram Série C, que sofreram numa Série C da vida. Então isso também, de certa forma, provoca no perfil da torcida uma paixão fora do comum. E essa diferença, você vê que no dia também, no treino lá aberto, os que apareceram, cara, numa 4 horas da tarde, chovendo, mas chovendo demais da conta, e a turma lá dando moral, cantando vamos subir e tal, e aí o pessoal chega aí em Cuiabá, encontra você aí, recebendo o pessoal, o cara apaixona, né? Não tem jeito, né? Outra coisa, Jário, são pessoas, torcedores que recebem jogadores, que vão a treino, são pessoas de uma educação muito boa, né? Não é aquele negócio. Eu até brinco com o pessoal, até no protesto a gente é educado, né? Pior é que é, né, rapaz? Até no protesto, cara. Não, e você vê aquele dia do treino lá, a gente estava saindo, já tinha acabado o treino, os jogadores saíram, foram pro vestiário, e saiu para trocar ideia com a gente, ficou trocando ideia com a gente. O Juninho, o Ricardo Silva e o Ademir. De boa, trocando então, tal. A gente fala, não, eu comentei com eles sobre Campinas e tal, falei, não, valeu aí também, tudo. Aquele time que só vocês e alguns de nós acreditavam ainda, conseguiu dar a volta por cima, nós vamos subir e tal, e dando incentivo para os caras animados. Então é outro naipe de torcida, é um outro naipe de torcida que forma um outro naipe de jogador, eu acho, sabe? Eu acho que um cara que joga aqui, ele nunca esquece, porque é diferenciado, sim. Ô Jair, isso que você falou aí, ó, por exemplo, como o treino foi lá na BB e o campo é meio aberto, então a bola toda hora ia pra fora, assim, longe mesmo. Meus meninos começaram a ficar atrás do gol igual gandula, cara, pegando e mandando a bola de volta pros caras treinar. Aí, do nada, no finalzinho, o Ricardo Silva pega e começa a bater bola com o menino ali, ficou um tempão. Aí chamou o Toscano, Toscano Viçosa, começaram a brincar de bobinho. Aí você vê assim, cara, por isso a gente apaixona, cara, é um time diferenciado demais. O Rafael Lima, quando era capitão do América, quando o América foi jogar em Lucas e Rio Verde, cara, esse cara teve uma tensão com meus meninos. Tipo assim, aonde o time tava indo, ele fazia questão de procurar os dois, pra juntar os dois, e quando vinha alguém da CBF, assim, pra, tipo, cortar os meninos que podia estar ali, não deixava. E igual você tá comentando aí, os caras vêm conversar conosco, os caras vêm procurar a gente. E isso é bom, isso é uma teoria que eu tenho. O dia que, quando a gente monta um time, e esse time não é um time família, o trem desanda. O time tem que ser um time muito unido, cara, a sensação de família, senão o negócio desanda. Esse é o time mesmo. Se não for uma família, não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser uma família de pagode também, né? Tem que rolar um pagodinho também. Essa turma é família de Bíblia, rapaz. Eles não são de pagode, não. Pagode gospel também, gente. Dá pra todos os... Pode ser. Pagode gospel. Pagode gospel como seria esse álcool, velho. Aquele time de 2017 era só história de pagode, de churrasco, de... A união dos caras era só... Assim, não tô falando de bebida, mas tinha churrasco, tinha. E esses caras gostam de uma história de reunião, célula e coisas semelhantes aí. Mas então, vocês falaram de família, deixa eu fazer uma pergunta. Quem deu esse perfil família aí que vocês estão comentando? Foi o Tigrão ou... O que vocês acham disso? Posso dar um pitaco aí? Cheguei agora. Ah, Lucas, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, tive problemas meio técnicos, meio de trânsito. Mas também. O Igor veio de Cuiabá e não pegou trânsito, e você tá reclamando de trânsito, tá errado, cara. É o fuso, né? Cuiabá é uma hora antes. Tá lá na Europa e não pegou trânsito, ó, pra você ver. O Felipe mora numa cidade de 30 mil habitantes, não tem nem carro, né? É difícil dele pegar trânsito. Eu tô de férias aqui, eu tô no fim do mundo. Bom, minha humilde opinião é que o ambiente família é proporcionado muito pela gestão de grupo do Tigrão. Porque não mudou ninguém do elenco. Você vê que o Ricardo Silva, que hoje é o capitão, já tava no elenco antes, né? E você não via nada, parecia um emaranhado de atletas ali, que cada um por si. Hoje em dia a gente tem uma sensação de que o elenco está bem mais unido, e você vê até, assim, eu sou meio, assim, eu uso o Instagram, eu gosto de ver o que está acontecendo, né? Você vê nas postagens dos jogadores, quando o América, até recentemente, antes do jogo contra o Londrina, e depois do jogo contra o Londrina também, que... Os caras acreditando, o Mateuzinho postando foto antes do jogo, falando que acreditava, pedindo pro elenco se doar. Então, acho que tem muito a ver com a gestão de grupo do nosso querido Tigrão. E você, Thales, o que você acha? Tá mostrando aí seu menino aí? O que você acha? Quem formou esse grupo aí? Já que você tá falando de grupo família aí? Cara, eu acho que a situação fez acontecer. Sabe, porque assim, o time no começo do ano, as contratações que foram feitas, tudo, a gente tinha uma esperança muito grande. E o treino não andou, não deu liga o negócio. E quando chegou no Campeonato Brasileiro, o Givanildo foi mandado embora, veio o Barbieri, deu aquela injeção de ânimo, aquele negócio todo, e também não deu certo. E aí, de repente, a saída que teve foi o Felipe Conceição. E aí, acho que o Felipe Conceição, com muito jeito, conseguiu com que... tirar o melhor de cada um e fazer com que eles se formassem ali uma liga legal, entendeu? Se você for pensar, volto no protesto, João Paulo era um dos mais criticados, né? E hoje é a nossa peça-chave, né? Eu vou cortar o áudio aqui um pouquinho, que meu menino quer brincar um pouquinho. Volto em seguida. O Thales falou uma coisa certa mesmo. O cara mais criticado no começo do ano foi o João Paulo, no, na Série B. Quantos colatinos o João Paulo não ganhou, né? Se a gente for lembrar aqui. Foi mesmo. E a falta que ele fez aí do... Foi o da Ponte Preta, né, que não jogou. Eu acho que ele não joga esse próximo também, não, né? Acho difícil. É, contra a Ponte, eu acho que ele não jogou. Ele tava suspenso, não foi? Sim. Foi. Fez uma falta nada. Pra você ver, hein? Como o Thales falou, quantos colatinhos esse cara não ganhou no começo desse ano? Então, e o que vocês acham do, Sávio? O que vocês estão vendo do Sávio em campo? Olha, eu confesso que esse último jogo deu um pouco de medo, assim. Eu não acho que ele... Eu quero ver, até a primeira partida dele, ele foi muito, muito ruim. As duas que ele entrou no lugar do João Paulo, né, pô, quando ele teve a pequena lesão dele, a primeira ele foi muito mal, a segunda ele melhorou um pouco. Ontem ele alternou muito, ele fazia algumas coisas positivas, por exemplo, ele bateu o escanteio pro gol, finalmente acertou uma bola parada ali. Só que ele tem uns erros defensivos, assim, uns erros de passe ali atrás que complica um pouco, né? Ele é aquele que você flerta muito com o perigo ali, né? E o João Paulo mais velho não é tão ruim ali, né? Eu acho que o João Paulo, assim, ele ganhou muita colatina, muito porque, assim, principalmente no time do Givanildo, né? A gente jogava ali com dois volantes só, e era geralmente o Toscano que ia pelo aquele lado, e o Toscano não aguentava recompor. Então, por mais que... E o João Paulo não é um lateral que defensivamente é muito bom. Então, assim, ele já era um cara que tentava fazer alguma coisa e não conseguia, e estava meio que jogado para as cobras. Então sai muito gol nas costas dele, muito porque ele estava sempre lidando com dois jogadores para marcar no lado dele, né? E aí acho que isso atrapalhava muito ele ali atrás. Não vou eximir de culpa, ele realmente não estava bem, e não, era um cara com esse marcador. Quando veio, principalmente o Tigrão, que colocou ali três volantes, aí você tem o Maranhão que ajuda a recompor um pouco o lado dele ali, aí o time defensivamente ganhou mais força, agora defensivamente ele tá mais bem encaixado, isso proporciona que ele fale menos defensivamente, e como ele é um cara que tem uma boa bola parada principalmente, a gente acaba tendo uma produção ofensiva dele boa, e aí ele acaba se destacando. Ô Felipe, exatamente, cara, contra o Paraná, ele jogou só no nosso lado direito, cara. Ele não tentou o lado esquerdo, as jogadas eram todas do lado direito. Muito porque ali, quem dá muito mais condição ali é o... Quando ele faz a dobradinha, né? É o Diego, que defensivamente não é um primor. E o Leandro, que tá... Eu acho que ele tá sentindo mais o peso da idade. Não sei se ele tá sentindo o ritmo, se você tá mais cansado. Pois é, mas eu vou te falar que nesse último jogo aí, pra mim, o Leandro Silva não volta não, tá? Não tô dizendo que o Diego Ferreira é bom de bola não, mas... Pelo último jogo com ele mais recuadinho, bem comportado de lateral... Eu prefiro ele do que o Leandro Silva, viu? O Leandro Silva tá deixando buraco demais. Esse jogo, até olhei a estatística, o Diego teve três desarmes também na partida. Ele foi defensivamente muito bem nessa última partida. É claro que de vez em quando ele dá um errinho, o outro ele bobo, porque ele acha que ele é mais desatento, mas ele melhorou. É o que eu espero que, pelo que o pessoal fala, né, que o Sávio é o mais jogador de futuro, né? Espero que o Sávio dê esse passo à frente, né? E se torne um jogador mais estável. Esse futuro não pode ser amanhã, não? Tem que ser, né? Esse futuro tem que ser amanhã. Amanhã é futuro também. Mas diga. Eu até acho que, precisando ganhar do jeito que a gente tá, jogar com a dobradinha de lateral, eu acho que é um erro retornar isso. Por mais que o Azevedo não esteja sendo aquele primor de jogador ali, né? Eu penso. Diga aí, Igor, o que você acha aí? Somente quando o cara vem da base. Eu acho que tem que esperar pelo menos um ano pra você falar alguma coisa do cara. E querendo ou não, é um jogador inexperiente ainda, que ainda tá tentando criar coragem de tentar alguma jogada. E a torcida do América, apesar de ser pequena, mas nossa senhora, se ela cisma com o jogador, ela pega no pé do cara. Voltando no jogo da Ponte Preta lá, você vê o Felipe Azevedo errou o pênalti. Aí no segundo lance do cara no jogo, foi aquela bola que ele recebeu. O goleiro fechou em cima dele, o goleiro fechou o campo, não tinha como o cara fazer o gol, não. Ele acabou explodindo a bola no goleiro. Depois disso, quando o cara encostava na bola, a torcida vaiava o cara. Isso foi 38 do primeiro tempo. Então, jogador de base, eu tenho por mim que assim, você tem que esperar pelo menos um ano. Você poder analisar o cara, pensar alguma coisa, então a gente acaba queimando ele, acaba fritando ele, né? Vocês podem pegar o Mateuzinho, de exemplo. O Mateuzinho, ano passado, ele chegou a ser vaiado, e você vê que nem que ele subiu de produção, não. Hoje ele tenta mais, hoje ele tem mais coragem de tentar a jogada. Quer dizer, hoje o cara tá mais confortável, né? Então, o jogador, assim, de base, eu prefiro pra esperar um ano, pra falar alguma coisa dele. É, mas o Felipe Azevedo, no lance contra a Ponte Preta, ele foi de uma irresponsabilidade sem limite algum, né? Não pensa falar, né? É, ué. Ali, pra quem tá no estádio de futebol, uma situação dessa aí te enerva, o time precisando ganhar, você tem um pênalti a seu favor. O seu batedor de pênalti é o Viçosa, ele vai lá e pega a bola, ele não deixa ninguém bater o pênalti, ele bate da forma que ele bateu, ali ele se queimou, ué. Ali se... O certo até do treinador seria tirá-lo do jogo. Ali ele se queimou, ali ele seria vaiado com certeza absoluta. E o menino de base jamais faria aquilo, né? Os caras mais experientes chegariam e falariam, não, não, eu sei que vai bater não, peraí, ué. É, jogando de pênalti nós estamos com um problema, tem que definir quem que é o cara que bate, né? Então daqui a pouquinho nós vamos ter um terceiro momento para estar discutindo sobre pênalti de novo. Até vai chegar o Barito para bater o pênalti lá e ninguém vai ligar, porque é quem grita primeiro, parece. É, daqui a pouquinho até o goleiro tá batendo pênalti na América, né? Mas uma coisa sobre o Sávio, o América, assim, não é novidade para ninguém que nosso elenco esse ano é limitado. Enfim, a gente, principalmente da forma como começou a Série B, a gente não tem um elenco lá extremamente qualificado e a gente depende muito das bolas paradas. Foi meio que por aí que o João Paulo passou a ser uma peça crucial no time. E não é nada, mal ou bem, eu prefiro o João Paulo ainda, lógico, mas é a segunda bola de assistência do Sávio para uma vitória nossa, né? Teve um jogo para trás também, não lembro quem que fez o gol, se foi o Flávio. E agora, nesse último jogo, foram duas assistências do Sávio. Então, ele tá seguindo meio que o caminho do João Paulo. Se não dá com a bola rolando, que se resolva na bola parada. Porque a gente depende muito desses gols do Ricardo Silva, Lucas Cal, Flávio. Que é, inclusive, quem tá regulando, menino, né? Acho que tem um tempão que não tá aqui, nosso, não faz gol. A gente depende demais dessas bolas paradas e volante e zagueiro fazer gols. O Ricardo Silva deve ter feito uns 4, 5 gols no campeonato já. Então, a gente acaba dependendo muito do João Paulo, e na falta do João Paulo, mal ou bem, o Sávio tá conseguindo dar umas assistências dele também, né? Ô, engraçado, você está falando aí da questão do zagueiro fazendo gol, né? Eu trabalho muito com estatística. Se eu fosse estatístico do América, eu já vetaria o Viçosa no jogo de amanhã. Porque o Viçosa só faz gol na Independência, não faz fora. Então a chance do cara não fazer gol amanhã é muito grande. Ele não tá fazendo gol mais nem dentro nem fora, digo isso passado. O Belusso não faz nem fora nem dentro, então se for por isso, a gente vai jogar sem atacante nenhum. João Cuba. Bota mais um zagueiro. Quem tá fazendo gol é zagueiro, bota o zagueiro de centroavante. Pra atrair. Bom, nós vamos entrar com quatro zagueiros, né? Vai ser Ricardo Silva e Lucas Cal lá atrás, a gente coloca Pedrão e o João Cubas lá na frente. Não, o Pedrão não fez gol, não. Pode ser o Cubas. Oi? O Pedrão ainda não fez gol, não. Pode ser só o Cubas. Ah, mas uma hora sai. Os zagueiros estão fazendo gol, né? A mística tá sendo essa. Põe o João Cubas e o Pedrão na frente. Por falar nisso, Tardes, como é que o senhor justifica a presença do Júnior Viçosa hoje em dia? O senhor que é fã do Júnior Viçosa, né? Mas que a gente consegue perceber o mau gosto da sua pessoa, porque o senhor gosta do Luan, da camisa vermelha e do Júnior Viçosa. Ó, vou defender o Luan aqui, ó. Não vem falar mal do Luan, achei não. Achei que você ia defender a camisa vermelha. Não, isso aí já passou o programa que foi falado sobre isso, infelizmente eu perdi. Mas... Diga, Thales, o que você me diz do Júnior Viçosa, meu filho? O que ele tá fazendo no time? Vamos por partes. Eu não gostei da camisa vermelha. Eu falei que eu vou comprá-la porque eu sou um idiota. Ponto. Só não a comprei porque não tem a 4G. Dois pontos. Mas gostar, eu não gostei, não. Achei a camisa horrorosa. Na verdade, as estrelas deixaram ela horrorosa. Aquele escudo ali, aquilo é uma aberração. Ponto. Sobre o Júnior Viçosa, o problema é que o reserva dele é o Belusso, né? E, cara, contra o Londrina, eu achei ele extremamente participativo. Eu não vi o Viçosa nessa partida tão ruim assim. Agora, pode falar-se o seguinte, mas o centroavante tem que fazer gols. Ele é o nosso artilheiro do ano ainda. E tá regulando, ele não tá sendo um mau jogador, ele tá abrindo espaço. É, mas agora, do 7 por 3 tem o quê? Tem 3 de pênalti? Tem, não tem? Se ele tivesse batido... Tudo bem, mas se for... O gol de pênalti é tão importante que nós estamos na Série B porque a gente não bateu o pênalti bem, né? Essa aí foi pra acabar a conversa, né? Foi essa aí faltou tocar só uma Marília Mendonça pra gente ter uma sofrência aqui agora. E vou te fazer outra lembrança ainda. O Bill, que a turma adora, o Bill, que é o Bill de volta de qualquer jeito, se você olhar a quantidade de gol de pênalti que o Bill fez, e que eu, por mim, que continue fazendo gol de pênalti no América, tem que ser feito os gols de pênalti. Então eu acho que assim, o Viçosa, pra mim, hoje é o titular aí. Se o Belusso. Vou até além. O América, não sei se vocês lembram, tem um tal de Elias lá também. Que é um centroavante que veio, sei lá de onde, que até hoje não jogou. Veio do Vila Nova. Então se você for... segundo o Alisson, treinou muito bem. Então já dá pra saber que ele tem que continuar no banco pra sempre. Exatamente. O Alisson falou. Eu fiquei sabendo que esses dois jogos fora foi ótimo lá pro CT. Eu fiquei sabendo que chamaram um pastor, uma mãe de santo e três padres pra limpar a influência do Alisson do CT, viu? Aproveitar que não tinha ninguém lá. Ah, mas aí, Jair, aí você vai me desculpar, mas o problema todo é o América, né? Daqui a 6 meses chama o Alisson de novo, né? Dezembro tem futebol do sócio, hein? O Alisson vai voltar lá, provavelmente. É só não deixar nenhum jogador ir lá pra ele conseguir abraçar, né? E diga-se mais. Eu acho que a gente viu. No futebol de sócio não há jogador, então ele pode ir tranquilo. Podia fazer essa regra, né? O Alisson só vai no futebol de sócio, né? Tá certo. Ô, gente, por que nós estamos falando de ataque? E aí, Felipe Azevedo, vocês já falaram mais ou menos. Joga amanhã? O que vocês acham? Felipe Azevedo é o Chico Marcelo sem grife. Quem que é Chico Marcelo, bicho? Ué, nosso atacante ilustre que já jogou aqui na América pros idos de 2008. Nossa senhora. Você tá doido. Não, em relação ao Felipe Azevedo, já não sei se ele vai jogar amanhã não, pelo seguinte, apesar que ele tá treinando normal, mas depois do treino ele tava fazendo tipo uma bolsa de gelo no joelho. Então eu perguntei pra ele, o que é aquilo? Ele falou, não, cara, isso aí é de futebol mesmo. Só falou isso pra mim. Isso aí já vai ser normal, gente. O pessoal hoje aí, cara. Até joga com dor mesmo, né? Igual aquela coisa que o Givanildo fala, né? Tudo bem que ele falou uma coisa errada, né? Que ele foi falando contra o sistema de análise de desempenho, né? Que vê se o jogador tá perto de lesão ou não. Que ele fala assim: nenhum jogador joga 100%. Realmente, de vez em quando os caras têm ali, fala, às vezes uma torçãozinha no tornozelo que não tá tanto, você bota um gelo ali sempre pra poder aliviar um pouco e você vai pra jogo, né? Às vezes a lesão do joelho dele é essa, não é nada grave, não é nada que vai agravar se ele jogar. Mas ele que precisa fazer um tratamento pra tipo assim, reduzir dor, né? Depois de atividade, né? Acredito que seja uma coisa dessa, assim. Só que não sei se ele tá 100%. Eu prefiro ele do que entrar com dois laterais, do que fazer dobradinha no lateral. Pelo que o Ademir jogou ontem, eu prefiro ele. É. Mas o ideal seria... É ele quem? Felipe Azevedo? Tá. O Ademir entrou muito mal, meio que tropeçando na bola, assim, entrou numa vibe diferente, assim. Ele entrou como se estivesse jogando pelo glorioso Tricordiano, não sei qual Patrocinense. Isso. Ele parecia estar jogando a segunda de meio pro Patrocinense, assim, de nível, assim, comparado com o jogo elite do Mineiro. Eu não rebaixo Patrocinense, assim. É porque foi um pouco abaixo, né? O que eu vejo no Ademir é que a torcida do América parece que tem uma certa dó do Ademir. Pela história dele, sei lá o quê, e insiste com ele, cara. Pra mim, aquilo, pra mim, já deu. Não tinha. Mas toda vez que você precisa do Ademir, ele não corresponde, cara. Mas é porque o Ademir, ele teve menos oportunidade. Eu não vou saber, não vou precisar de número, mas a impressão que eu tenho da memória, que às vezes engana a gente, né? Ele teve menos oportunidade do que um França. E o Ademir, quando entrou, por exemplo, esse ano, o Ademir meteu gol na Série B, no comecinho do campeonato. Isso, ele meteu um gol contra o Sport, é que todo mundo só lembra mas disso. Mas ele não entra mais, não tá tendo oportunidade, assim, pra voltar e fazer mais um gol, por exemplo, né? O França só fez gol no Mineiro, e não, mas na Série B não fez nenhum. Mas na sexta-feira ele teve a chance do jogo e não matou o jogo. Não. Concordo. Ele saiu do campo do América e tropeçou na bola. Eu não retiro as críticas a ele, mas eu digo assim, eu acho que o que a torcida do América tem pelo Ademir é um pouco do que tem um pouco pelo Bilu, que é um cara que a gente queria ter visto mais. Eu acho que nem viajou, né? Talvez isso é carência de atacante, driblador. Mas é porque o Bilu é um cara que quando o América tava na draga danada, era o único cara que tentava alguma coisa. E não tem tido oportunidades tantas assim. Até contra o Atlético Goianiense, a jogada do gol, acho que foi o chute dele, né? Que pegou na trave. O segundo gol. Então, assim, são jogadores que a gente fica com a sensação que poderiam ter mais oportunidades. Enquanto a gente fica vendo o Diego Ferreira, ficou vendo o Diego Ferreira muito tempo como sendo nosso meio atacante, bem inofensivo ofensivamente, né? Sem dar chutes perigosos, nem muitas assistências, nem nada. Enquanto a gente no banco atletas que a gente vê com chance de fazer alguma coisa mais perigosa ali, como o Bilu e o Ademir, que eu mesmo correria, arrumava. Acho que a sensação é um pouco isso, que ele poderia fazer alguma coisa diferente, né? Mas craque, ele tá longe de ser mesmo, coitado. Não, mas eu concordo com você, mas ele é muito melhor do que o Diego Ferreira, assim, sem dúvida nenhuma. Qualquer um é melhor que o Diego Ferreira. Porque assim, se você for pegar, a gente não tem uma partida no ano do Diego Ferreira boa. teve a justifica. Londrina nenhuma incontestável, né? Assim, nenhuma que a gente fala, nossa, o Diego Ferreira matou a pau esse jogo. Não tem. Matou. Justificou como... a escalação dele como ponta. Ah, como ponta. Assim, eu entendo a sua crítica ao Ademir, porque se falar esse jogo, esse último jogo, mas parecia muito que ele estava totalmente fora de ritmo. Não parecia que ele estava apto a jogar esse nível. Porque acho que é muito porque ele não entrava na partida dele, não jogou contra o Sport. Às vezes tem mais de um turno que ele fez a última partida dele pela Série B e levou a partida completa. A questão é que eu acho assim, ano passado, quando ele teve as chances, quando ele entrou ali no finalzinho dos jogos, ele mostrou que tinha alguma coisa diferente ali. Era um cara para ser trabalhado. O problema é que esse ano, ele não teve quase que chance nenhuma no Mineiro, não teve muita chance na Série B. Então, tipo assim, a questão é ter talhado ele. Talvez fosse o caso de ter assim, colocado ele para jogar o Campeonato Mineiro mais vezes, ao invés de ter dado tanta chance, por exemplo, pro Toscano como ponta. Teria utilizado ele um pouco mais. Ou então, tipo assim, até mesmo no Brasileiro, ao invés de quando a gente começou a jogar com o Diego ali e tal, ter dado alguma chance para ele, para manter ritmo, né? Ter insistido um pouquinho, ver se ele rendia, se ele virava alguma coisa. Porque no futebol faz falta você ter um jogador que dribla, que corta a defesa. É o Berola. Hoje a gente vai falar que a gente sente falta do Berola, por quê? O Berola é o jogador que é driblador, que parte pra cima, quebra a linha de marcação e vai criar uma jogada ofensiva. Hoje, o Mateuzinho tem tomado um pouco essa função, né, de driblar para conseguir alguma coisa, não tanto quanto o Berola, mas tem aumentado muito do que ele fazia antes, só que a gente não tem esse outro jogador. O Azevedo não é esse jogador, o Diego menos ainda, e a gente tem jogadores que tem como característica o drible, que é no caso do Bilu e do Ademir, e com o Bilu com até uma boa finalização de fora, entretanto a gente não dá chance a eles, a gente não tem, a gente prefere ficar com outras opções mais conservadoras ali, jogadores que não tem muito essa função, e é isso que a gente fica a dúvida, né? Talvez o Ademir possa ser um cara para trabalhar no futuro, para ver se ele consegue ser esse cara que pode partir para a tri, para ser um novo Berola, que não que seja um cara que vai ser titular absoluto do time, mas consiga entrar no segundo tempo, correr para cima da defesa cansada e driblar e conseguir criar uma chance. O que ele aparentou é estar totalmente fora de ritmo. E aí nesse nível, realmente, não o credencia ter mais chance. Mas seria interessante assim, de trabalhar ele para que ele consiga ser uma peça no time. Deixa eu ler alguns comentários aqui, pessoal. O Zé Alves Aguiar tá mandando aí boa noite pra gente aí. O Daniel Santos, abraço, Igor, parabéns pela iniciativa, também tô aqui. O Zé Alves tá comentando aqui, ó, temos que esperar o jogo de São Bento, esse time é muito imprevisível. E como é América, Zé Alves, não tem adianta, meu filho. Cada jogo é uma novidade. Mas eu acho que nós vamos subir, mas daqui a pouquinho nós falamos disso. Doutor Adolfo Parenzi, boa noite, rodada foi boa pra gente, vamos seguindo vivos. Muito bom. Gilmar Pereira, jogo amanhã é carne de pescoço, não podemos depender apenas das jogadas ensaiadas. Mateuzinho precisa de alguém para jogar ao lado dele. Mateuzinho tá sendo realmente novidade ali, é o que tá fazendo diferente mesmo. Zé Alves, tem de acertar esse ataque. E o Daniel Vieira tá fazendo aqui, ó, eu sou de Barbacena, será que o América sobe esse ano? Felipe, o que você acha, meu filho? Dá sua opinião aí. Olha, eu tava mais confiante antes do jogo contra a Ponte Preta. Pra mim, o tropeço contra a Ponte Preta já foi um alerta de sinal amarelo ali. E agora eu acho que depende muito da gente ganhar amanhã contra o Cuiabá. Se a gente conseguir ganhar do Cuiabá amanhã, aí eu acredito que a gente suba. Mas se empatar amanhã, por exemplo, eu já acho bem difícil. Acho mais provável. Isso amanhã é nossa quinta final do ano. Ainda tem mais três depois. Igor, o que você acha? Subimos ou não subimos? Cara, eu acho que sobe. Não tá tão difícil assim subir, não. E como é uma rodada atrás da outra, se tá difícil pra nós, pros outros também tão difícil. Pode ver o Atlético de Goiás também, ele tá nessa inconstância. Ele ganha alguns jogos, tropeça alguns. O ritmo de jogo tá muito alto, tá muito forte. Então a chance de nós subir tá grande sim, não tá pequena, não. Eu acho que nós estamos disputando com Curitiba e Atlético Goianiense, gente. Nós temos que fazer o nosso e torcer para um dos dois ser instável aí. E você, Thales, sobe ou não sobe? Ué, eu concordo com o Felipe. Eu acho que o jogo contra a Ponte Preta foi um balde de água fria. Mas, em compensação, se for pensar friamente, a Ponte Preta veio reforçada, né? Porque ela mandou embora o Magrão. Fato. Mas eu acho que o América sobe, sim, cara. E vai ser assim. Espero muito que ele suba de divisão, que vai ser um negócio épico, cara. Vai ser um negócio para entrar na história. O último subiu. Fala, meu jovem. não é só o Magrão, não. Além de ter dispensado o Magrão, dispensaram mais gente. E parece que os caras tinham acertado também o atraso salarial. Então esse reforço aí ajuda bastante, né? Diego Renan foi um dos que foi dispensado também. Olha só pra você ver que reforço. Nossa, e como? Você tá doido. E você, Lucas, sobe ou não sobe? Momento Viagra, sobe ou não sobe? Oh. Olha, eu sou bem chato, eu sou bem pessimista com as coisas. E eu já até tinha comentado antes, mas pô, se o América ganha da Ponte Preta do Paraná, eu compro minha passagem para Campinas. E quando empatou com a Ponte Preta, quando perdeu o Paraná, me deu uma depressão, porque eu fiquei muito pessimista. Mas essa vitória contra o Londrina não estava na minha expectativa, não. Então a chance reacendeu. Eu vou evitar de falar qualquer coisa. A única coisa que pode falar é que eu acredito que dá. Ganhando do Cuiabá, que vai ser nosso, igual eu falei antes, oitava final do ano, acho que a gente já está praticamente lá dentro. A gente vai pegar o Vitória, me corrija se eu estiver errado, né? A gente vai pegar o Vitória na próxima rodada praticamente fora do rebaixamento, já um pouco mais tranquilo. Sim, ele tá a 6 pontos do primeiro da zona. É, vai estar mais tranquilo na próxima rodada se tudo der certo, né? Eles ganhando aí. Então, assim, a gente tem tudo para... Se a gente ganhar do Cuiabá, tem tudo para subir. Eu só acho que... Eu não sei como é que funcionam os meandros de negociação de datas, etc. Mas a gente jogar sexta-feira em Londrina e segunda-feira em Cuiabá é uma covardia com os jogadores, pô. É uma distância muito grande, um período de curto muito tempo para a gente liberar para o Cuiabá poder jogar uma outra Copa. Cara, eu achei que foi... Eu não sei se o América não se preocupou devidamente com isso ou se não tinha como mesmo, a CBF só impôs essa mudança de data. Mas um jogo da importância que vai ter para a gente e para eles, né? Com essa diferença curta de tempo para o América, eu acho que pode ser muito prejudicial. Porque sabe que a rodada vai ser segunda, terça e quarta. Tem jogo até quarta-feira. E a gente vai jogar. A única coisa boa que pode se tirar disso é que se a gente ganhar, e se Deus quiser a gente vai ganhar, a gente tem um dia a mais de descanso para pegar o Vitória em casa, que vai jogar na terça-feira. Então, assim, isso faz diferença, principalmente em final de campeonato, um dia a mais... O CRB, que é um time pesado de jogar, viu? Um dia, pois é, então um dia a mais de descanso faz diferença. Eu achei que essa mudança de data foi extremamente prejudicial pro América. Mas a gente ganhando, tem tudo para subir. E, sei lá, se a América cravar esse acesso, acho que eu tiro uns 5 dias de férias, vou ficar totalmente embriagado lá no, na Pitangui. Caminhada alcoólica. Caminhada alcoólica, tô 100% agarrado. Pessoal, só para comentar com vocês, no grupo do WhatsApp Decadentes, se alguém, inclusive, tiver interesse em participar, chame a gente no Facebook, nas mídias, a gente pode colocar vocês aí. É um grupo que nós temos só para discutir sobre a América. E o pessoal já está comentando algumas atitudes bacanas. Se o América subir, a gente está com algumas ideias de doação de sangue em comemoração, de pegar aquelas cartinhas que vão para Papai Noel e a gente atender as cartinhas mandando um brinde do América. Coisa de torcedor, tá, gente? Coisa dessa turma aí. Então, a gente, se o América subir, a gente vai fazer mais gente tão feliz quanto a gente está sendo, né? Se a gente conseguir essa coisa boa aí. E a caminhada alcoólica que o povo já está comentando, que sabe Deus onde é que vai ser essa caminhada já, porque se conseguir, depois de ser último, subir, meu filho, essa caminhada vai durar dias, né? Bom, vamos para a bala? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Uma sugestão de caminhada alcoólica, a gente pode fazer aqui o Mad Steps, né? Que é subindo aqui a rocha de Brotar, né? Vai até o fundo. É difícil fazer. Nós fazer vamos fazer um caminho do Santiago bebendo. Nos represente aí, Felipe, nessa caminhada aí. Tomando uma guia. Mas eu não bebo e vou subir sozinho. Felipe, a América vai subir para a Série A, meu amigo. Você não vai tomar cerveja? Não importa se você bebe, se não bebe, você tem que beber nessa ocasião, não existe isso. Tá certo. Vamos pra bala, meu povo? Vamos. Então, balas, vamos, né? Então, hoje nós temos 2 balas e 2 colatinas, né? Vou começar com o jogo do Paraná. Bala da galera, eleito Lucas Cal com 36%, Juninho com 27%, Zé Ricardo com 25% e João Paulo com 11%. E nesse jogo foi duro tirar um bala aí. O meu voto vai pro Juninho, porque ele realmente jogou muito contra o Paraná, correndo pra caramba, como sempre, no jogo no campo inteiro. E eu acho que isso até prejudicou no jogo contra o Londrina. Mas meu voto vai pro Juninho. Felipe, seu voto? Meu voto vai pro Lucas Cal. Eu acho que ele fez uma boa partida, apesar dos 2 gols, que não foram culpa dele, né? E ele evitou, quebrou muito contra-ataque do Paraná também naquele jogo. Acho que ele foi defensivamente muito bem. Então, eu votaria no Lucas Cal. Legal. Igor, seu voto? Não, eu não assisti o jogo, não. Então, eu vou Vou votar em branco nesse caso aí. Beleza. É, Thales, seu voto? Eu vou de Maranhão. Ô, Maranhão, voto ousado, hein? Eu vou de Maranhão. Vou do contra. Você quer justificar ou não? Só vai o voto. Eu vou de Maranhão porque eu lembrei aqui do Henrique. O Henrique falou que a gente não pode elogiar o Maranhão. Então, se eu vou fazer raiva nele, eu vou votar no Maranhão. Cara, vou falar com você que tem muito tempo que eu não vejo um argumento tão bom quanto esse para um voto de bala, viu? Fazer raiva no Henrique para mim faz o sentido, viu, Henrique? Maranhão, Maranhão eternamente nos nossos corações. É, Lucas, seu voto. Ô Jair. Ah. Bom, vamos ver se eu ajudar vocês. Acho que foi ontem, tá assistindo o jogo. Não sei se foi ontem ou anteontem. Que aí tava no banco de reserva e o William Barbio e entrou no jogo. Rapaz, eu achei tão bom ter o William Maranhão, cara. Mas aí o padrão de comparação também, você foi no modo hard também, né? É, eu pensei que não trabalhando com o Barbio, cara. É, esses caras acabam voltando. Não pode ficar levantando muito essas lebres, não, que o povo lembra deles. Um dia volta. Esse nome William e suas variações, a América é ruim, né? William Maranhão, William Barbio, tem aquele Williams também que veio aqui. William Santana. O América tem que parar com esse nome aí, que não deu certo aqui, não. E o Bill não é uma forma de William, não? Lucas, seu voto, meu filho. Faltou a apuração de brancos e nulos, né? Nesse bala aí que foi complicado, mas... A voz do povo é a voz de Deus. Caso eu votar no Lucas Cal, só porque não tem mais ninguém para votar. Não tem muita justificativa, não. Isso aí, então. Lucas Cal ganhou a votação aí com 3 votos, né? Pra Colatina da galera, foi eleito ele Tigrão, 37%, mas bem de perto seguido pelo Giovanni, que é cria do Tigrão, né? Leandro Silva com 18 e Maranhão com 12. É, vou começar pelo meu também, mas eu vou votar no Leandro Silva. Os 2 gols nas costas dele, desatento, errando passe de 2 metros, pacote completo. Leandro Silva, pra mim, colatinha do jogo com o Paraná. Igor, seu voto? Você não viu, né? Eu não assisti, falei pra você não assistiu, não. Nem ouvi o jogo. Ah, então tá bom. Lucas, seu voto? Ah, eu vou no Leandro Silva, porque por mais que eu entendo que quem escala é o Conceição, eu acho que no Colatina essas questões individuais são mais importantes e o Leandro Silva foi muito mal, muito lento. Foram dois gols nas costas dele, só não foram 3, porque o Ayrton pegou o último, né? Porque se não seriam 3 gols nas costas do Leandro Silva, nem sei se tem como pedir música no Fantástico pra isso. Mas. Dá pra pedir música no Domingo Show da Record. Pois é, deveria. Tô naquele da TV Cultura também. Mas o Leandro Silva foi muito mal. Acho que individualmente. Foi deplorável nesse jogo contra o Paraná. Thales, seu voto? Eu vou votar no Giovanni. Primeiro que, assim, me fez raiva absurdamente. Era a nossa esperança de criação de jogadas e tudo. Não fez absolutamente nada. E outra coisa, assim, no Instagram do América, quando postaram a foto do time indo pra Londrina, eu comentei lá. Espero que não leve o Giovanni. Não é que o filho da puta curtiu meu comentário, bicho? Mentira, velho. Sério. Que filho da puta. Disso, eu tinha votado ele pra bala. Meu Deus. E levou ou não levou? Oi? E levou ou não levou? Levou essa bosta. Ah, ele também tava esperando que não levasse. Vai ver. Fã do Giovanni agora. Que sacanagem. Felipe, seu voto, meu jovem. Olha, eu vou votar no Tigrão, muito porque eu achei a escalação ruim com o Giovanni de ponta esquerda, e as mexidas foram muito pior. Principalmente, por exemplo, o segundo gol, o Leandro Silva, ele já vinha mal no jogo, e na hora que ele resolve tirar um lateral, ao invés de tirar o Leandro, que vinha pior, já tinha um cartão amarelo, ele decide tirar o Diego. E aí, no segundo gol ali, o Leandro via que não ia pegar o cara que era mais rápido, ao invés de segurar ele e tomar o cartão, ele deixa o cara passar e o cara acaba cruzando e fazendo o gol ali. Então, acho que, tipo assim, por exemplo, esse gol aí dá pra dividir a culpa, né? Porque foi um gol que o cara passou porque era mais rápido, ele não pôde fazer a falta porque ele tinha o cartão. E aí vai na mexida errada também. Então, eu vou no Conceição porque eu achei que ele escalou mal, acho que o time vinha muito mais defensivo, até porque o Giovanni faz mais o terceiro homem de meio do que a ponta, e colocou pra ponta, então na geral ali, a gente tinha um atacante, 3 assim, 4 volantes e um lateral direito, né, no nosso meio campo, e um time precisando ganhar, né, uma partida que era decisiva. Então eu acho que ele mandou mal para a postura do jogo e a substituição que ele fez. E um detalhe, que o nome do Giovanni no, no Instagram é: nenhum deserto é eterno. Talvez o dele seja, né, o de futebol, mas tudo bem. Agora o Thales ficou triste. Aí, Thales, além de curtir sua postagem, é filósofo. Brincadeira, mas, viu? Os nossos filósofos na nossa geração são Rafael Moura e Giovanni. Puxa vida, viu? É porque eles estão gastando a criatividade fora do campo, é por isso. E o que serão dos livros de história daqui a 60, 70 anos, hein? Muito difícil. Vamos pro bala, então, do Londrina? Bom, votação do bala da galera, gente. Não conseguimos achar 4 opções para colocar no bala, e olha que foi uma vitória. Que coisa, e engraçado, dos 3 que nós colocamos, 2 zagueiros. E foi eleito aí bala da galera, Ricardo Silva com 69%, um número bem sugestivo. É, Mateuzinho com 26% e Lucas Cal com 5%. É, Igor, você quer votar no bala? Ricardo Silva, além de fazer o papel dele de zagueiro, tá fazendo de atacante também, né? Tá certo. Felipe, seu voto? Ah, no nosso melhor atacante do elenco, né? Ricardo Silva. Ricardo Silva, conferi aqui 4 gols. Thales, seu bala? Thales? Você caiu, hein? Acho que caiu. Não, tô aqui. Seu bala, o senhor viu o jogo ou o senhor foi ver o show do Fábio Júnior? Não, eu vi o show do Léo, da dupla Vitor e Léo, muito bom, recomendo o show. Você tá vendo o show de zagueiro do Cruzeiro? Você não tem vergonha disso, não? É, mas aí, Jair, essa sua obsessão pelo Cruzeiro é que tá te matando, né? Você tudo agora tá associando a Cruzeiro. É porque eu tô querendo mais que esses caras caem e essa porcaria periga salvar ainda, que ódio. Ah, não, já salvou, você esquece. Merda, viu? Esquece. O que o Igor falou mais tarde, igual a Ponte Preta, os caras acertaram o salário, a hora que eles acertaram o salário, essa bicharada aí, os caras resolveram jogar um pouquinho desse salvo nesse campeonato horroroso, Série A. Quando começar a acertar o salário, começar a voltar a ganhar os jogos. É, então, você é foda. Mas o meu voto de bala para o jogo contra o Londrina seria o Maranhão, mas ia fazer raiva demais, né, Henrique, né? Aí eu vou de Ricardo Silva, cara. Tá certo. E você, Lucas? Ah, eu acho que... Apesar de que... Eu vou votar no Ricardo Silva, porque foi quem nos deu a vitória. Eu acho que foi um... Assim, a gente já teve várias situações emblemáticas nesse campeonato, mas pode ser o gol da reviver o sonho do acesso, né? Mas eu... Até quando você vê o jogo, às vezes você não tem tanta impressão de algumas coisas, mas quando você vê os melhores momentos, principalmente no segundo tempo, até os 30 e tantos do segundo tempo, só deu América. O América até criou muito nesse jogo. Então talvez a gente não conseguiu guardar, mas a gente até ofensivamente estava bem, assim, de criar jogadas, criar situações de gol, né? É, então talvez o Mateuzinho até pudesse merecer mesmo, porque a gente teve situações de gol claras no segundo tempo, assim. Mas quem nos deu a vitória mesmo, no final das contas, foi o Ricardo Silva. Então não tem muito por onde, não. Tem que ser ele mesmo. Tá certo. Então, a nossa dupla de zaga ganha um abraço do senhor Thales Maciel, viu, Thales? Você tá devendo um monte de abraço aí, viu? Dos últimos programas. Os abraços de hoje vão para Ricardo Silva e Lucas Cal, tá? É, mas no último jogo contra o Paraná, eu abracei uma porrada de gente. Algum deles ganhou o bala? Você abraçou o André, você abraçou o Locochoco, esses caras ganharam algum bala aqui? Ganharam o bala do meu coração. Ah, pronto. Tá certo. Colatina da galera, eleito aí com grande maioria, Júnior Viçosa, o docinho de leite do Dr. Adolfo, com 65%, seguido de Felipe Azevedo com 23%, Juninho com 10% e Zé Ricardo com 3%, que provavelmente foi o Brunão que votou. É, bem provável. É, eu vou começar com o meu voto, eu vou votar no Viçosa, achei ele pouquíssimo efetivo, não consegui ver essa participação que vocês viram nele, achei ele bem isolado e... perdendo umas bolas ridículas, tropeçando na bola, numa bola que ficou prontinha para ele meter pro gol. Então, voto nele, mas sabendo que o reserva dele é o Belusso e poderia ser pior. Voto nele, mas não sei se tiraria ele, dadas as condições de temperatura e pressão, não. Thales, seu voto? Meu voto para Colatina, cara, eu vou... Na verdade, eu vou de Ademir, cara. Eu vou de Ademir. É? É, porque teve chance... É um jogador que não vinha sendo utilizado e um cara desse aí novo, ele tem que agarrar as oportunidades. Então eu vou de Ademir. Tá certo. Lucas, seu voto? Bom, eu vou de Júnior Viçosa porque eu vou seguir a lógica dos decadentes. A gente deu uns 13, 14 colatinas já pro João Paulo até ele se tornar um jogador referência no elenco. Talvez, pelas minhas contas, ele deve ser o 10º colatina que o Júnior Viçosa recebe. Então, quem sabe ele não vira e passa a ser o jogador que vai fazer o gol nessa reta final pro acesso, né? Não vou de Júnior Viçosa. Ó, o Bernardo Moreira aqui tá criticando aqui o Thales. O Ademir é muito melhor que França e Bilu. É melhor então, que França e Bilu? Controvérsia, eu acho que tá no mesmo nível de França e um pouquinho abaixo de Bilu. É, não sei. Eu acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa, viu? É, Igor, seu voto? Viçosa também. Viçosa. E você, Felipe? Olha, eu vou votar no Tigrão de novo. Muito porque... Tigrão é o novo Anderson, né? Não. Eu não quero que ele saia. Eu não tenho nada contra a pessoa do Tigrão. Eu até acho que ele... se quiser, é só pedir pro Alisson dar outro abraço nele, porque a última já foi quase. Mas acho que o Tigrão tem muito mérito na campanha do América, ainda que eu acho que ele tenha deixado a desejar nos últimos dois jogos contra Ponte e Paraná. Ele podia ter feito algo melhor para esse jogo em específico, porque eu acho que, tipo assim, a gente ainda tá com o problema do ataque não ser efetivo, até por isso o Viçosa teve um primeiro tempo lastimável, até, embora no segundo ele teve até algumas chances, acho que por isso que ele se salvaria, né? Só que as substituições do Conceição no segundo tempo mataram o time. O que a gente vinha criando, assim, depois que ele mexeu, o time aí desandou tudo. E, por sorte, o Londrina não tem elenco suficiente para causar algum problema, nem sequer naquela bola bandida, assim, de bola parada, eles conseguiram alguma coisa. E acho que isso é a nossa... ajudou muito, mas porque a gente tava com um time que ia bem no contra-ataque, tava criando, e as substituições dele mataram, que ele tirou o Mateuzinho, que era quem tava criando mais ali, e colocou o Demir, que não rendeu, ao invés de tirar, por exemplo, o Acevedo, que vinha mal no jogo, não vinha criando nada. Ele tirou o Diego, que vinha muito bem, para colocar o Leandro, que não acrescentou nada, né? Então, muito por isso, meu voto vai nele, pelas mexidas ruins que não permitiram que o time matasse o jogo, né? Fizesse aquele segundo gol ali que fosse dar mais tranquilidade, né? Isso aí. Então, Júnior Viçosa eleito, Colatina das rodadas. Colatina ganha aquele abraço sensacional do senhor Alisson Fernandes, né? Então, Luar, por favor, abraçar Júnior Viçosa e quem ganhou o último, gente? Leandro Silva. Tá? Mas, Jairo, para esse Colatina específico, eu dou um abraço no Viçosa. É paixão, né? Aí é paixão, né? Tá certo. Pessoal, o Lucas, você quer fazer aquele resumo dos esportes especializados? Sim, agora tá até mais fácil, né? Porque o futebol americano já acabou, o hockey não tá tendo muita coisa. Vou fazer uma atualização aqui, na verdade um convite também, né? No dia 15/11, que vai ser feriado, na sexta-feira, tem estreia do América Futsal lá na arena do Minas Tênis Clube, às 13h30, 1h30 da tarde, contra a Associação Esportiva e Cultural Saja Futsal, um time lá de Santo Antônio do Jacinto. Se alguém já ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar, não. Vai ser estreia do time no Campeonato Mineiro. O time fez bonito no Metropolitano, né? A gente só perdeu pro Minas Tênis Clube, que é um time mais tradicional. Então, que dê certo, né? É um esporte que as pessoas estão mais acostumadas de acompanhar, então quem sabe a gente não consegue ter um time forte no futsal também. E no vôlei, o time está jogando nesse momento, lá em Montes Claros, contra o Sesc Rio. A gente perdeu o primeiro set de lavada, no segundo já estava 24-14, alguma coisa assim. Aí no segundo set eu parei de acompanhar, mas a estreia do nosso time está sendo agora, nesse exato momento, enquanto a gente está gravando o programa. Perdemos o próximo set também. Perdemos o segundo set também. Então, 2-0 para o time do Sesc Rio, que é um time que tem muito mais investimento que a gente, né? E o nosso segundo jogo vai ser no dia 15/11 também, mesmo dia do futsal, lá na Arena do Riacho, lá em Contagem, contra o Sada Cruzeiro. Então, no feriadão aí, quem gostar de vôlei, tem vôlei para acompanhar. Quem gostar de futebol, tem futebol para acompanhar. De futsal, tem futsal para acompanhar. E também vão ter futebol de campo, né? Então, um dia cheio de esporte para o americano aí. Legal. Pessoal, querem dar algum? Alguém tem algum recado final para dar aí? É só comentar aí que a gente achou um americano que mora mais longe do que o Igor também. Tem o Gilmar Pereira, lá de Paraupebas, no Pará, que quer entrar no grupão pra gente. Isso aí, cara. Pessoal, participem nas nossas redes sociais. Nós temos nosso Instagram, Decadentes, AMG, Facebook, Twitter, né? Compartilhem, gente, comentem, que a gente está sempre criando novos conteúdos aí, fazemos memes, colunas. Outro dia o Thales aí escreveu uma coluna bem legal, né? Eu e o Felipe precisamos voltar, né, Felipe? Vamos ver se essa semana a gente dá conta de escrever um texto bacana aí. Voltando pro trabalho, eu tenho tempo livre. Dá pra... Ah, aí sim, né? Tá certo. E de férias você não tem, não, né? Só voltando. A gente tem que turistar. Abafa assunto. Tá certo. Então é isso, pessoal. Temos um programa? Sim. Beleza. Nosso próximo jogo, então, amanhã, às 10 horas da noite, horário assim diferenciado. Amanhã às 10 horas da noite e sexta-feira, feriadão de proclamação da República, às 17 horas, temos jogos em casa, temos jogo em casa contra o Vitória. Então, é ganhar contra o Curitiba amanhã para a gente ir motivado e ganhar do Vitória na sexta. É isso então, pessoal. Isso é isso. Boa semana a todos. Grande abraço. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço.